me liberar. Nada mal, o tiro tá arrastando, mas não é nada mal. Ei, que legal, só entrar no crime e liberar. E virei pra essa noite inteira, oh, oh, no meio da ladeira. Vai levantar poeira, a primeira estripeira. E virei pra essa noite inteira, oh, oh, no meio da ladeira. Vai levantar poeira, a primeira estripeira. No terra samba é assim, swing, swing, pra você, pra mim. Sinta no corpo a razão do existir. No samba eu quero ficar. Olha lá, no terra samba é assim, swing, swing, pra você, pra mim. Sinta no corpo a razão. No samba eu quero ficar. Sim! Levantar poeira, a vendeira estripeira. Vai levantar poeira, a vendeira estripeira. O terra samba é assim, swing, swing, pra você, pra mim. Ensina no corpo a razão do existir. No samba eu quero ficar. Meu bem, no terra samba é assim, swing, pra você, pra mim. Espinda no corpo a razão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Segura! Nada mal. O tiro terra samba não é nada mal. Que legal. É só entrar no crime e liberar. Nada mal. O tiro terra samba não é nada mal. Yeah. Que legal. É só entrar no crime e liberar. Geral, segura! Se virar sábado, se virou.